De lá mesmo para aqui. Só França, Paris. África, na caminhada, segue firme na estrada. É nóis, vagabundo. Esse peso na sua favela, Brasil. Eu falo sério, hip hopologia é um privilégio. Moral, caráter, na humildade é meu critério. Quem faz caveira, o seu destino é o cemitério. Eu falo sério, hip hopologia é um privilégio. Moral, caráter, na humildade é meu critério. Quem faz caveira, o seu destino é o cemitério. É get, tá embaçado. Mesmo correndo pelo certo, te puxam para o errado. É tempo de se controlar, saber onde vai pisar. O bom malandro ligeiro não dá sopa pro azar. Se abraçar, resultado é um paletó de madeira. Caminho piando no sapato sem marcar bobeira. Jorge Leme, tá bom da Serra SP. Tô em casa, linha de frente, consciente. Mostro minha cara no movimento hip hop, pode se preparar. Com o microfone é minha vez, não vim aqui pra pagar. Comédia, terra dos papos chegado. Responsa, percebe, sei, não fui apresentado. FB, minhas ideias, se sou chamado. Ideia certa, sem conversa, o traque é malandriado. Cê tá ligado? Anote esse recado. É porque aqui cê cede o respeito e será respeitado. O mundo tá em caos, claustrofobia. Qualquer quebrada é quebrada, sendo periferia. Sexto sentido alertou, foi falado e não gravou. Teu vacilo, cê atitude e a sua prova acabou. Eu falo sério, hip hopologia é um privilégio. Moral, caráter, na humildade é meu critério. Quem faz caveira, o seu destino é o cemitério. Eu falo sério, hip hopologia é um privilégio. Moral, caráter, na humildade é meu critério. Quem faz caveira, o seu destino é o cemitério. É lógico, a nova era, hip hop, rua. Informação, cultura, educação é a luta. Escuta, em manifesto, tonto verso, fusão. Autovalorização, do caos nessa transformação. É pura energia, arte ou magia. DJ enciando o som, M celebrando a hip hopologia na periferia. Origem, costume, resistência no dia a dia. Orgulho, coragem, paciência. Estratégia na guerra é uma grande virtude. Guerreiro que vê não se ilude, sabe que a vida não é um truque. Mas sigo o som do batuque, que bate na alma e envolve. B-boys rindo e os transformes, rap é o som do beatbox. Hip hop, cultura em constante movimento. A raiz milenar, ultrapassando os tempos. Nos moinhos, nos ventos, na poesia, nos quilombos. A saga dos bantos, a fé, o amor, a liberdade, os cantos. Gaia no ritmo, na alquimia da vida, das tábulas que restaram as escritas. Na qual faço versos e rimas freestyles. Ando pelos bailes, entre terras e mares, na mente uma fusão periférica. Original hip hopologia, para uma nova América. Eu falo sério, hip hopologia é um privilégio. Moral, caráter, na humildade é meu critério. Quem faz caveira, o seu destino é o cemitério. Eu falo sério, hip hopologia é um privilégio. Moral, caráter, na humildade é meu critério. Quem faz caveira, o seu destino é o cemitério. Sentido é único, comunicação ao público. Meus erros eu assumo, eu não aturo abusos e intrusos. A gente tá comparação com bico sujo, firme e forte. Pega o meu rumo, IMI, axé, vai zé, na fé. Na batalha o campeão é quem se mantém de pé. Aliás, quem tanto fala não faz. Boca de alarme é velado porque tem prosa demais. A vida é um momento, então tem que saber viver. A humildade prevalece sem se crescer. Na verdade com garra, persistência. Pior é ver, imitar e não saber fazer. Falta originalidade, sai que é brisa. O povo quer ouvir a verdade. Chapô, chapinha, muita resposta. Quem bate uma hora apanha, quem se cala não canta. Quem não tem com caça com onça. Quem limita a ação, não passa informação. No coração pulsa o som, hip hop e confusão. Na rua está a revolução, escolha o lado certo. Quem faz caveira, o som do estilo é o cemitério. Eu falo sério, hip hopologia é um privilégio. Moral, caráter, na humildade é meu critério. Quem faz caveira, o seu destino é o cemitério. Eu falo sério, hip hopologia é um privilégio. Moral, caráter, na humildade é meu critério. Quem faz caveira, o seu destino é o cemitério.